Salve, salve, coelhada! Meu nome é Lucas Deleucas, estamos aqui para mais um Decadrops de notícias. Alegre hoje, né? Apesar de ser segunda-feira. Alegre por mais uma vitória sobre o Cruzeiro. Agora já são 7 vitórias consecutivas. Então, assim, estamos mostrando uma superioridade enorme ali nos clássicos contra esse time rival de azul de Belo Horizonte, né? O América, que foi a campo ontem, vencemos por 2-1, um jogo tranquilo, né, de modo geral. O América não fez aquele jogo super intenso, a gente também não precisava muito, né? Podia fazer um jogo mais tranquilo, seguramos a onda, abrimos o placar com o gol de falta do Aloísio. Inclusive, é importante lembrar que aquele goleiro com o bracinho de Tiranossauro Rex do Cruzeiro ganhou o troféu Guará no ano passado, acreditem se quiser, né? Bom, importante a gente lembrar essas coisas, porque temos excrescências que só no futebol mineiro mesmo. Depois do segundo tempo, o América já estava bem tranquilo na partida, assim, os caras já não estavam naquela intensidade toda. Aí, numa desatenção, tomamos um gol e depois, mais próximo do final do jogo, fizemos mais um gol com o Alê. Né, aí sacramentando nossa vitória por 2-1, o time deles totalmente desanimado já não tinha mais chances de. Já não tinha antes também, né? Mas já aí sim, com 2-1, já não tinha chance nem de talvez ganhar o jogo e vencemos um jogo tranquilamente, né? Então acho que no fim das contas foi bom, mantemos uma vitória, mais uma atuação que não foi brilhante, mas foi tranquila. E bem superior ao time da Raposa falida, né? Bom, falar um pouquinho do jogo, queria primeiro citar alguns pontos. Primeiro, sobre o pré-jogo. Eu gostei muito do policiamento, né? Na forma como eles fizeram o controle de acesso ali na Pitangui. Já é uma reclamação antiga dos americanos. Normalmente ficavam duas, três pessoas do Onda Verde da entradinha da Pitangui ali no quarteirão da Independência, orientando as pessoas que aquele era o setor do América, mas nunca funcionava. O pessoal também, por ser ali um freelancer, às vezes não dava devida atenção, ou fingia, fazia vista grossa, ou não via mesmo. E normalmente em dias de clássicos entravam muitos torcedores da duplinha ali. Para esse jogo, não sei se foi o primeiro, mas foi o primeiro que eu reparei. A polícia militar estava ali e a polícia militar não estava deixando pessoas com a camisa do Cruzeiro entrar, ainda que tivesse com um amigo americano, ainda que às vezes era a namorada cruzeirense e o homem americano. Nem nessas situações estavam deixando entrar. Então achei que foi um golaço aí da polícia militar, que eu acho que foi um jogo dos últimos clássicos o mais tranquilo nesse sentido. Durante o jogo, queria mencionar duas coisas. Primeiro, sobre a arbitragem. A gente costuma reclamar de arbitragem só quando perde ou quando tem um resultado desfavorável. Eu achei a arbitragem muito ruim. Primeiro, aqueles 6 minutos de acréscimo no primeiro tempo, para mim, foi uma excrescência, assim. Não teve checagem de VAR, não teve nada mais longo. Tiveram alguns atendimentos médicos, mas não teve substituição, que o jogador enrolou, qualquer coisa do tipo, e ele deu 6 minutos, né? E ficou tão discrepante esse acréscimo que no segundo tempo, que aí sim teve checagem de VAR, teve atendimento médico mais longo, teve. No primeiro tempo até teve o do Arthur, depois vou comentar sobre isso, mas não para 6 minutos, né? No segundo tempo tiveram vários lances, vários momentos de substituição, e ele deu 5. Então, como é que ele dá 6 no primeiro tempo e 5 no segundo, com tanta diferença de paragem de jogo parado, né? Então achei a arbitragem muito ruim. Além disso, o lance pro Arthur, depois o Itatiaia até mostrou as imagens depois do jogo, ele tomou no ponto. Na minha avaliação, e não só na minha, né, mas até o Márcio Rezende aparentemente falou, era para ter sido expulso o jogador do Cruzeiro. Imagina se tira o Arthur, que vai se apresentar, se eu não me engano, hoje para a seleção brasileira. O rapaz do Cruzeiro, lá nem sei o nome. Deu uma entrada duríssima, rasgou a perna do Arthur e saiu só com amarelo, então muito ruim. E no lance do gol, as imagens não traçaram as linhas, a checagem do VAR demorou muito, mas de olho me pareceu que o jogador do Cruzeiro estava impedido. Então foi muito estranha a checagem de VAR. Eu gostaria de ver a linha de novo. No, nos melhores momentos, quando você pega para ver o gol ali, eu tava no estádio, então não tive como ter certeza, mas não dá para ver a linha traçada no, no, dos melhores momentos do Globo Esporte. Não dá para ver que o comentarista de arbitragem falou durante a checagem, mas foi muito esquisito, né? E um outro ponto também é que eu achei o público fraquíssimo, né, para um clássico, uma sequência de vitórias que a gente tem sobre o Cruzeiro, uma possível, provável classificação para a final. E a gente teve 5.132 pagantes, público, né, no total. E sendo que alguns desses ainda eram do Cruzeiro, que estavam lá no portão 10 quietinhos. Então achei o público muito fraco. Acho que era um jogo para pelo menos 9, 10 mil aí. A torcida americana deu uma decepcionada, considerando que tinha acesso triplo e etc. Foi um público bem ruim. Bom, a América foi a campo com Matheus Cavicchioli, seguro de novo. Arthur, partidaça. Muito bom, menino Arthur. Quase ficou de fora da seleção por conta daquela entrada criminosa do jogador do Cruzeiro, mas tá muito bem, Arthur. Ricardo Silva, Maidana, Nicolas, que saiu para a entrada do Danilo Avelar no segundo tempo. Ale, Juninho, Benítez, que saiu para a entrada do Martínez, que quase fez um golaço, né? O goleiro do Cruzeiro fez talvez a única defesa razoável dele no jogo. Mateuzinho, que saiu para a entrada do Everaldo. Azevedo, que saiu para a entrada do Marlon, também no segundo tempo. E Aloísio, que meteu aquele golaço de falta, que saiu para a entrada do Henrique Almeida e o técnico, o Wagner Mancini, né? Os jogos, dentro daquilo que eu falei, mais ou menos, o que eu achei da partida, até vou trazer uma frase aqui do Mancini, que foi mais ou menos nessa linha também, né? Vou abrir aspas para ele aqui, ele resumindo a partida, né? Resumindo, acho que o América fez um jogo regular, um pouco distante daquele América que eu gosto de ver. Mas entendo isso porque é um jogo emocional dentro de campo. Em uma semifinal, ainda mais em um clássico. A gente tem que aceitar. Então, nem o Mancini, ele até mencionou isso em outras respostas também. Ele achou que não foi a partida do América que ele gosta de ver jogar, né? Já foram definidos os jogos da final contra o Atlético. O jogo de ida vai ser no dia 1º de abril e o de volta no dia 8 de abril. Então tem um tempo aí, até a partida das finais. Os dois jogos serão no sábado, curiosamente, né, com transmissão na TV Globo. Só não foram divulgados ainda os horários das transmissões dessas partidas, né? Mas é isso, pessoal. Avançamos para mais uma final. Chance de conquistar um título logo no começo da temporada é muito importante. Acho que a torcida tem que apoiar, tem que se fazer presente para a gente ganhar da cachorrada e ser campeão mineiro mais uma vez. Beleza? Então é isso, pessoal. Se você acha que vale a pena, compartilhe o conteúdo para americanos. Deca Drops aqui do Decadentes, conteúdo de americanos para americanos. Beleza? Um abraço e até a próxima.